gostoso, lugar de vitória. Quem entra no fogo se envolve na glória, se empolga no gozo e esquece lá fora. É glória que sobe, é glória que desce, o quente se explode, quem está frio se aquece. É fogo do alto que queima pecado, fogo diferente, desperta o dormente e deixa o crente purificado. Se explode.